Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Olá, boa tarde, voltei, Lízia Nascimento, para ficar com você até as 3 horas. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. Aê. Firmes e fortes, meus amigos. Tudo, e vocês? Bem, graças a Deus, sentimos sua falta semana passada. Obrigada, eu também, viu? Sinto saudade, muita saudade. Pois é, que acabou que não foi possível sua vinda, mas o bom é que você está de volta. É isso aí. Com a gente. Com certeza, e vamos fazer esse programa bem legal para você até as 3 horas. Isso, hein? O programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lise, o que, temos como tema do programa de hoje? E especialíssimo, hoje nós trouxemos aqui um jovem muito legal, é o Max Ritchie. Max Ritchie. Ritchie, nome bonito, né? Pois é. Chique também. E temos jogo rápido, Gustavo? Temos sim. No jogo rápido de hoje, temos a entrevista com a Adriana Cury, uma das coordenadoras do 5º Encontro de Evangelizadores do 5º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. Isso mesmo. E hoje, Lízia, hoje dia 19 de maio, o que, temos como fatos marcantes dessa data? Pois é, em 19 de maio de 1929, nascia no Rio de Janeiro Alfredo José da Silva. Mas, afinal, de quem estamos falando? De ninguém menos que o músico Johnny Alf, um dos grandes nomes da bossa nova e da música brasileira como um todo. Apaixonado pelo jazz, ele foi um dos pioneiros na mistura deste ritmo com o samba, fato que originou a bossa nova, no princípio dos anos de 1950. O nome artístico Johnny Alf foi escolhido por sugestão de uma amiga norte-americana que o viu se apresentando e disse que isso ajudaria a internacionalizar sua carreira. Entre os maiores sucessos de Alf, desencarnado em 2010, ano pertinho, passado. Né? Pois é. Estão Eu e a Brisa, Rapaz de Bem e Nós. Bom, em 19 de maio de 1971, a empresa norte-americana Westinghouse Electric era escolhida pelo governo federal para construir Angra 1, a primeira usina nuclear brasileira, na cidade fluminense de Angra dos Reis. E também no dia 19 de maio se comemora o Dia do Advogado. No Brasil, o dia é curiosamente comemorado em duas datas distintas, 19 de maio e 11 de agosto. A primeira é em função da mesma ser o dia do padroeiro da profissão, Santo Ivo, que viveu no século XIII. Já a segunda é uma homenagem à data de criação do primeiro curso de Direito do Brasil, o da Faculdade de Direito de São Paulo, no ano de 1828, através de decreto do Imperador Pedro I. Lembrando que o programa agora é ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, é muito fácil. Vários canais para você. Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 19 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Você também pode mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então acesse o site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E então, mais uma novidade, né? Começou há pouquinho tempo, é o nosso Twitter. Isso. Anote aí, twitter.com/espaçojovem. Esse espaço não tem cedilha, né, gente? Isso aí. E o jovem com M e no finalzinho, esp. É, né? twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. E o nosso fax também, anota aí, 3386-1444. Ou então você pode também mandar uma carta para nós, através do endereço Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21920000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. E chegamos agora ao nosso quiz da semana. A nossa pergunta é a seguinte: quantos capítulos compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita? Alternativa A, 32 capítulos. Alternativa B, 26 capítulos. Ou alternativa C, 28 capítulos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 19 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 23 de maio, você envia uma mensagem para a gente por vários meios, né? Por várias formas, através do nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para, no caso, mandar sua mensagem. Você pode usar o Twitter, www.twitter.com/espaçojovemesp, ou então através do nosso e-mail você pode deixar sua mensagem espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre e participe! Isso aí! O que rola por aí? O Sérgio está divulgando um site que se trata de uma verdadeira biblioteca espiritual virtual. Trata-se do site bvespirita.com, que coloca gratuitamente ao seu dispor diversas obras sobre espiritismo e religião em geral. É só acessar e conferir. Vem aí a 25ª Comema, confraternização das mocidades espíritas do Meier e adjacências. Podem participar do evento jovens de até de 13 a 21 anos que estejam participando ativamente das atividades de juventude das casas espíritas da região, no mínimo há um ano. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho. Mais informações pelo site legionarias.com.br. Acesse o blog da Mocidade do Centro Espírita Seara de Jesus. Lá você pode encontrar artigos, matérias jornalísticas e textos em geral, que levam uma reflexão sobre como estão vivendo nossa encarnação. Para conferir o blog, basta acessar o endereço Seareiros Unidos, não é isso? Seareiros Unidos e Solidários. solidarios.blogspot.com. Jogo rápido. Espaço Jovem. Vem aí o quinto encontro de evangelizadores do 5º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. Como tema do encontro, você poderá conferir A Arte de Educar, Um Olhar, Uma Escuta, Abra Seus Sentidos. Para então saber mais sobre este importante evento de capacitação para os evangelizadores do Rio de Janeiro, recebemos no Jogo Rápido de hoje a Adriana Cury, ela que é uma das coordenadoras do encontro. Adriana, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vinda ao Jogo Rápido. Obrigada, boa tarde para todos os ouvintes também. Maravilha, Adriana. Inicialmente, você pode nos explicar como é que surgiu esse encontro, quais são os seus objetivos e seu público-alvo? Olha, esse encontro surgiu há 5 anos com uma necessidade da gente integrar os evangelizadores da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? A gente via que na Zona Norte todo mundo era muito unido, muito junto, né? Muita música, a gente via tudo. E na Zona Sul quase a gente não tinha nada disso. Então esse encontro veio justamente para a gente poder aproximar os evangelizadores, integrar mais todos os centros espíritas e as mocidades, as evangelizações infantis e de juventude, né? Sim. Esse é o objetivo desse encontro, né? O integrar todo mundo. Claro. Em relação ao público-alvo? São os evangelizadores de infância, juventude e mocidade. Ah, perfeito. Qual é a importância desse evento, Adriana? para todos nós? Olha, a importância desse evento é justamente a gente passar conhecimento, né? Passar, sensibilizar os evangelizadores para essa importante tarefa que a gente tem, que é evangelizar. Né? Quanto mais as crianças forem evangelizadas, menos os homens serão punidos, né? É isso que o Pitágoras diz. É verdade. É verdade. Adriana, quem está responsável pela produção e organização do encontro? Olha, quem está responsável é o pessoal do Quinto Seu, né? É o Álvaro, é Rosa Chibata, do Seara Fraterna. E eu estou, eventualmente, participando assim, como uma ajuda para todo de organização do evento, né? Porque é muita coisa para fazer. Com certeza. E é um evento que vem crescendo bastante nos últimos anos. Graças a Deus. O Asilo Espírita João Evangelista tem dado assim, muito apoio, né? E eles cedem sempre o espaço lá é maravilhoso. Então, a gente sempre encontra acolhida lá. Certo. E em relação à programação, o que, que você pode adiantar a respeito disso, Adriana? Olha, o encontro vai ocorrer durante todo o dia ou é parcial? Não, o evento vai acontecer de 8h30 às 17 horas, né? Sim. E vai ter música, os evangelizadores vão poder encontrar música, vão se sensibilizar. O próprio tema, né, que é Abra Seus Sentidos, vai ser assim, uma sensibilidade para a questão da evangelização em todos os nossos sentidos. O olhar, como a gente chegar na criança, chegar no jovem, a questão da evasão, das mocidades, isso tudo a gente vai tentar fazer com que essas pessoas que vão a esse evento abram esse olhar para isso tudo que está acontecendo, né? Maravilha, é uma preocupação bastante pertinente e relevante nos dias atuais. Bom, Adriana, esse é o quinto encontro, né? Assim, o que vocês esperam de público a participar? Como é que foram os outros e o que você espera desse agora? Olha, a gente está com muitas inscrições e a gente espera confirmar todas elas, né? Estamos até agora com 107 inscritos. Esse número lota lá o asilo, né? O Asilo Espírita João Evangelista, onde vai acontecer. Eu queria até mandar um abraço para a Reide, a presidente do centro, que sempre foi muito generosa com a gente. Claro. E a gente está com a expectativa que, assim, todo mundo confirme, né? É, tomara, né? Esse o plano, né? E eu espero que possa, quem esteja ouvindo agora, que tenha se inscrito, não se esqueça que nesse domingo a gente tem um encontro lá. Perfeito. Adriana, o evento é voltado basicamente para evangelizadores. Quais são as casas que estarão participando do encontro? Ainda dá tempo de se inscrever? Olha, dá tempo de inscrever, mas, assim, tem que mandar um e-mail para o quinto encontro de evangelizadores5@gmail.com. Certo. E em relação às casas participantes, você pode adiantar alguma coisa? Olha, a maioria das casas da Zona Sul é o Paulo de Tarso, da onde vem o dinamizador da gente, o Pierre Ferraz, o Seara Fraterna, Ibirajara, o Consolador, lá de Copacabana, Lar de Tereza. Joana de Ângeles, Seara Fraterna de Amor e Luz. Sim. Assim, temos muitos centros, a maioria de centros da Zona Sul se inscreveram. E por incrível que pareça, a gente tem muita gente também de outros centros. Tem centro da Tijuca também. Isso é ótimo. Francisco de Paulo também teve gente que se inscreveu. Isso é ótimo. Mostra que o evento está crescendo. Eu lembro, quando esse evento começou, ele era parcial. Ele era só durante metade do dia. Então, ver vocês o dia todo, né, com uma programação durante todo o dia, é bastante animador. E sobre isso, Adriana, em relação ao tema, o que motivou vocês a escolherem esse tema? Qual é a necessidade que vocês perceberam para trabalhar com esse tema neste ano? Olha, a necessidade foi justamente a questão de você sensibilizar para a importância da evangelização. Porque o que a gente às vezes notava é que tem muita gente que chega, às vezes, nos centros espíritas com vontade de evangelizar, mas não sabe como, né? Mas para você evangelizar, a gente sabe que tem que ter conhecimento, né? Não pode se chegar num centro espírita, eu quero evangelizar, e você entrar num grupo e evangelizar, porque a gente sabe que não é assim, tem que ter um preparo, né? É claro. E a ideia é justamente essa, você oferecer cada vez mais para o público ferramentas que possam capacitar essas pessoas, porque vontade, às vezes a vontade só não é o certo, né? Tem que ter vontade mais conhecimento, porque a infância é uma idade muito importante para aprender, né? Perfeito. Então esse tema é um tema assim que abriu os sentidos mesmo de todos para esse movimento de evangelização cada vez mais crescer e ser cada vez mais forte. Sim. Adriana, é uma coisinha, quem quiser se inscrever, né, participar, é possível fazê-lo pela internet? É pela internet, tem que mandar um e-mail para evangelizadores5, número 5, @gmail.com. Certo. Esse é o meio de contato para inscrições e informações, né? Isso. Tá ótimo. Até quando aceita essa inscrição? Olha, como a gente está fazendo essa entrevista hoje, eu acho que eu posso aceitar até hoje. Ela já tinha encerrado. Olha. Tá. Tá. Você bom, já está abrindo de novo. É. Então, quem está a fim de participar e ainda não se inscreveu, não perca tempo. Só até mande hoje um e-mail para evangelizadores5@gmail.com ou também tem o site, né, o snipple.com/inscreve-v-encontro-evangelizadores. Também isso. É um meio para mais informações. Então, corram. Pois é. E a gente quer agradecer a Adriana Cury, ela que é uma das coordenadoras do 5º Encontro de Evangelizadores do 5º Conselho Estadual Espírita de Unificação, 5º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. Adriana, boa sorte nesse evento domingo, um abraço a toda a equipe e parabéns por mais uma edição desse encontro. Tá, obrigada, eu que agradeço. Maravilha, então. Conversamos com Adriana Cury, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem! O nosso convidado de hoje é mais do que especial, é o Max Ritchie, é o músico Max Ritchie, que vai conversar sobre os projetos nos quais ele trabalha. O Max, que é violonista, e nos dá a honra da sua presença aqui no Espaço Jovem. Max, muito boa tarde, sinta-se em casa, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Boa tarde a todos, primeiramente. Muito obrigado pelo convite, né? Fico honrado, lisonjeado com o convite nesse programa tão especial para o jovem, envolvendo essa parte também de informação educativa. Né? Lógico, lógico. Max, você é um jovem, né? Também. Você está com que idade e com que idade você começou a sua carreira? Sim, eu tenho 28 anos. E a minha carreira como concertista de violão, né, ela começou, eu dou um início aos 24 anos de idade, né, que então são 4 anos assim que eu já venho me apresentando e fazendo minhas atividades artísticas. Certo. Max, é o seguinte, boa tarde, né? Boa tarde. É uma curiosidade, para ser violonista, alguém o influenciou na sua família? Tem outros músicos? Como é que foi essa coisa assim, de você optar pelo violão? A minha família, o núcleo familiar que eu fui criado, diretamente não havia nenhum contato com a atividade musical. Mas parentes próximos haviam, né? Já eu tenho um tio que é cantor e uma tia também que é cantora. Então, eu já vi, assim, essa influência, né? Sim. Dentro da família. Mas o que despertou mesmo eu começar a tocar violão foi... E guitarra, na época, foi o rock and roll, né? Que foi na adolescência e eu fiquei fascinado pelas guitarras elétricas e foi o que me influenciou a tocar. Aí, aos 20 anos, eu me apaixonei pelo violão clássico e decidi me especificar nessa área, né? Muito bom. Sim. Max, você é músico de formação ou toca música porque gosta e porque é um admirador? Toca por intuição? Como pode acontecer com muitos por aí? Eu não sei como responder bem essa pergunta, mas a formação, sim. Eu tenho formações acadêmicas, mas assim, a questão da pergunta que eu não sei responder bem é sobre a intuição, né? Você tem a intuição presente, por exemplo, na hora de compor ou de executar uma determinada partitura? Claro. Há essa questão intuitiva que é toda a carga cultural que a gente traz, né? E a gente acaba revelando isso no ato artístico. Mas há muita questão de estudo mesmo, né? claro. De formas interpretativas. Tem que ter a base, no caso, né? Que você tá acaba tendo, né? um preparo acadêmico mesmo, né? De estudo específico. Lógico que a intuição sempre prevalece, e eu tocando violão vai ser diferente que qualquer um. Assim, não que seja melhor ou pior, mas cada um vai tem ter a sua característica, né? Isso, a intuição sempre vai prevalecer. Mas o meu trabalho é mais voltado, eu acredito que a resposta ideal é mais voltada a interpretar obras já compostas. Certo. Né? E para quem você direciona as suas músicas? Você tem algum público em especial? Algum público-alvo? Sim, o público-alvo, no caso, é o público que gosta, né? Que aprecia a música erudita, né? Sim. É difícil ter que definir estilos, mas acaba que na sociedade isso acontece, né? A gente não pode, de repente, fechar um programa com música erudita e oferecer ao público mais diverso, né? Se bem que eu acho que todos têm total acesso, né, à música erudita, mas ainda há algo que limita, né, o público, né? Talvez algum distanciamento, né, que culturalmente se fez para o público se chegar às salas de concerto, por exemplo. Perfeito. Uhum. Quais são os clássicos, né, os autores que você gosta de ter no seu repertório? Como é que você escolhe, né, isso? Primeira afinidade é musical, né? Assim, quando a gente escuta a obra do autor e se identifica bastante, né? E a outra são elementos que adicionam, né? Como eu sou jovem ainda, né? Então ainda tem muita coisa para formação técnica, vamos por assim. Então eu às vezes busco também busca adicionar algo a mais no meu trabalho, uhum. Né? Certo. Além da afinidade musical que eu vou ter com o compositor, né? Lógico. Isso mesmo. Max, você já tem algum CD pronto? Se não, há algum projeto, alguma ideia de um CD futuramente? Eu não tenho um CD lançado, né, gravado. Uhum. Até eu gostaria, se me permitir, uma queixa da classe, né? Porque assim... Que não é só sua, não. Assim, diga-se porque, de passagem. O mercado para a música erudita, ela é muito seletiva e muito reclusa, né? É limitado. Então, se eu pudesse, eu já teria... Gravado. Mas eu não tenho CD, apenas faixas. Pois é. Que eu faço por conta própria, né? É verdade. E essa mas é uma... eu tenho planos, sim, desculpa. Essa é uma questão. É uma reclamação mesmo. De muito. Infelizmente. Acho que falta, né, talvez mais. Não só alguém na valorizar clássica, um pouco, né? Mais, né? Gostar um pouco, claro, mais. E a nossa. Também de nosso interesse, né? Abrir esse espaço também. Mais uma trincheira para vocês. para quem gosta de música, né? De música clássica, enfim, de boa música em geral. Agora, você, Max, já se apresentou em alguns projetos musicais. Você não gravou, mas já participou de vários projetos. Um deles é o Café Concerto. Você pode falar um pouco sobre esse projeto em especial, como é que ele funciona? Sim, ele é uma produção do Centro Espírita Israel Barcelos, em Bento Ribeiro. Ah, sim. E em Bento Ribeiro, né, zona norte da cidade, infelizmente também na zona norte a gente tem... pouca série de música. É verdade. Ou fica limitada a lonas culturais e alguns teatros, né? E o que o centro está fazendo, né, é algo inédito, acredito, assim. Sim, interessante. Que é uma instituição filantrópica fazendo uma série de concertos, e não é só com violão, é com conjunto de câmara, é música antiga, com instrumentos antigos do século XVII. Então, assim, são... músicos, assim, excelentes, como Nicolas Souza Barros já foi, entre outros que eu não estou lembrando agora o nome, mas é uma série de concertos de alto nível de profissionais boa mesmo, que às vezes, na Zona, né, Norte. Ou seja, já é uma dica para que as outras casas, né, comecem um projeto. Ah, sim. Né, e nossa, para nós músicos seria uma maravilha. É verdade. Não, e ter mais lugares para tocar. É, né? Que fica, e louve-se a iniciativa do Centro Espírita Israel Barcelos, né? Por aproximar a música erudita, a música clássica, da população. Isso fica, né, à disposição, isso fica com uma facilidade muito maior de contato. Né? Então, muitas vezes, um frequentador do centro que não conheça, que não tem o hábito de ouvir, mas que é exatamente trabalhador, frequentador, participa das atividades, acompanha aquele evento e passa a se interessar. E olha, é surpreendente. Eu tenho ido assistir vários concertos no Café Concerto e a sala sempre tem lotação máxima. Então, assim, o foco da cultural, assim, da música, principalmente clássica e erudita, é muito voltado à Zona Sul, Centro e algumas regiões, assim, áreas mais segmentadas. Próximas. Só que a Zona Norte tem um público enorme para música clássica. É. E um público, assim, excelente, é um público caloroso, né? Lotam mesmo as salas. Claro. De repente, até os eventos culturais no Centro e Zona Sul têm a grande parte do público seja da Zona Norte. Sim, é um dado louvável. E agora, a gente, claro, quer mostrar um pouco do trabalho do Max Ritchie. Max, fala pra gente em relação a seu trabalho. No caso, a faixa que você nos trouxe é o Prelúdio, não é isso? Isso. Fala pra gente, explica pra gente um pouquinho dela, o que ela significa pra você. Brevemente, o compositor dessa música se chama Alexander Tanzma. Sim. E ele é polonês, radicado na França e tudo. E é um compositor do século XX, que ele tem uma linguagem um pouco mais atual, né? Da música clássica, música erudita. E esse movimento prelúdio faz parte de um conjunto de obras chamado Cavatina. Perfeito. Tá, então okay. vamos acompanhar com o violão do Max Ritchie. Após o intervalo, eu estou aqui com a informação de que realmente primeiro intervalo precisa entrar. Então após o intervalo a gente volta com o Max Ritchie e a faixa Prelúdio. Voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também através da internet. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você confere o nosso cantinho, né, a página do Espaço Jovem. É só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. E também você pode conferir a programação da rádio 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso, você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. Confira então, www.radioriodejaneiro.am.br, ok? Gustavo, hora das nossas notas de utilidade jovem, afinal, jovem não vive de brisa. Temos o que hoje? Bom, temos aqui o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ. Ele está abrindo 111 vagas para os cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico do quadro permanente da instituição. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar num período de 20 ou 40 horas semanais. Há vagas para diversas áreas de conhecimento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até às 6 horas da noite, do dia 10 de junho, através do site www.ifrj.edu.br. Além de fazer a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 130. Lízia? O Banco do Brasil está abrindo concurso público para a formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário. Podem participar da seleção jovens que tenham o ensino médio completo e pelo menos 18 anos de idade. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 23 de maio, das 10 da manhã do próximo dia 23, segunda-feira, até o dia 13 de junho de 2011, através do site www.concursosfcc.com.br. Há também a possibilidade de se inscrever através de postos de atendimento no horário entre 9 da manhã até o meio-dia e de 1 às 5 da tarde. para confirmar a inscrição, é necessário pagar uma taxa de R$40. Boa e sorte. O Exército, pois é, e o Exército Brasileiro está abrindo 1.357 vagas para os cursos de formação de sargentos da instituição. Podem concorrer às vagas homens ou mulheres que tenham ensino médio completo, idade entre 16 e 26 anos, que sejam reservistas e que tenham sido dispensados do serviço militar e da justiça eleitoral. As inscrições estão abertas até o dia 10 de junho e podem ser feitas através do site www.concurso.esa.ensino.eb.br/priol2011. Agora sim, hora das nossas sociais, Gustavo. Começamos com quem? Temos aqui a Darleia, de Santo Aleixo, Magé. Ela participou, né, do quiz. Sim. Tem também a Valda, de Niterói. Sim. Gustavo tá com uma mão repleta de participações. Pois é, verdade. Isso é bom, isso é bom. O Mirineu, de Sepetiba. Sim. Tem também a Edneia de Caxias. Grande abraço, Edneia. Bom, pelo e-mail temos também a Cristiane Cascardo. Sim. A Sandra Navarro. Tem muito aqui. Muita a Gilda Machado. E também a Marta Gabriela. Ótimo. Um grande abraço para todo mundo. Só um detalhe, na mensagem da Cristiane Cascardo, ela pede para parabenizar a todos que participam da Mocidade Espírita Princesa Isabel, da Casa Espírita Pedro de Alcântara, em Bangu, pelo 47º aniversário da instituição que ocorreu na semana passada. Então, um grande abraço a todo mundo desta mocidade, da Casa Espírita Pedro de Alcântara, a Mocidade Espírita Princesa Isabel. Lízia, aniversariante da semana? Pois é, nós temos assim, olha, no dia 18 de maio foi o aniversário do Jorge Pedreira de Cerqueira. Parabéns. Sim. Dia 22, Gerson Inácio da Silva Filho, né? E dia 26, Edivaldo Roberto de Oliveira. Parabéns para todos vocês. Que é apresentador do programa Novos Rumos, aqui pra, da Rádio Rio de Janeiro. Para minha irmã, faz aniversário amanhã. Parabéns, Ana Maria. Beijo, beijo, beijo. Para minha sobrinha também, Luísa, dia 20. Beijo, Lu. Valeu. Parabéns a todos os que aniversariam hoje, todos os que aniversariam no próximo domingo também, que é o dia da reprise. Isso. E, é claro, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Continuem participando, hein? Quiz. Bom, vamos à pergunta do nosso quiz da semana. Hoje a pergunta é a seguinte: quantos capítulos compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita? Alternativa A, 32 capítulos. Alternativa B, 26 capítulos. Ou alternativa C, 28 capítulos. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 19 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 23 de maio, você envia sua resposta para a gente através do nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir na categoria, no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Você também tem o nosso Twitter, www.twitter.com/EspaçoJovemESP, espaço sem cedilha. E também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um meio de comunicação para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participe. Todo mundo participando, hein? Bom, no bloco anterior ficamos devendo o prelúdio, né, com o violão do Max Ritchie. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o prelúdio com Max Ritchie no Espaço Jovem. Música. Ouvimos então o prelúdio na belíssima interpretação do violão do Max Ritchie. E o Max participa de um importante projeto social que também tem a participação e envolvimento do Centro Espírita Israel Barcelos, que é o Ave Rio Social. Você fala um pouco para a gente sobre esse projeto, Max? No claro. Que ele consiste e qual é a sua participação nele? Ah, com todo prazer. Ave Rio Social é uma parceria que a Ave Rio, a Associação de Violões do Rio de Janeiro, tem com alguns núcleos, né? E um desses núcleos é uma parceria com o Centro Espírita Israel Barcelos, que é em Bento Ribeiro, onde acontece Sim. o Café Concerto. Sim. Né? E lá tem atendimento a todas as idades, de crianças a idosos, para ter aulas de violão, né? E tem os professores, pessoas de alta capacidade dentro da atividade, né? Como o Luiz Carlos Barbieri, que é um excelente violonista Sim. e professor. É, tem o Miguel Delac lá também, tem o Roberto Velasco, Ricardo Dias, Vicente Pascoal, tem uma série de excelentes... Só gente boa, né? Excelentes boa, né? Profissionais. Que bom! Se dedicando, né, a essa atividade educacional, assim, e gratuito. E como é que chega lá? Sim. O Centro Espírita... contato sobre esse projeto, para quem quer mais informações. O Centro Espírita Israel Barcelos... Ele fica na rua Sapopemba 705, em Bento Ribeiro. Rua certo. Sapopemba 705, em Bento Ribeiro. E é só chegar, né? Para quem queira mais informações. Isso. E tem o site da Ave Rio, né? Que é averrio.org. Perfeito. Então, quem quiser ter aulas, é só ir lá e se formar. E no Bom. Café Concerto, que no Café Concerto também vão ter informações sobre... São duas atividades diferentes, assim, independentes de uma da outra, mas há como você chegar no Café Concerto e sabendo informações sobre a Ave Rio Social. Tá ótimo. Max, pra gente fechar a sua participação, a gente vai tocar a faixa 2. Fala pra gente sobre o que é um pouquinho essa faixa, rapidamente. Ah, sim. O Gita. A Gita é uma peça de um compositor potiguar do Rio Grande do Norte, né? Sim. Se chama Alexandre Atmarama. Sim. Ele foi meu professor durante um tempo e eu fiquei fascinado com a sua obra, né? E dedico uma parte do meu repertório à música dele. Perfeito. E a Gita é uma peça que ele fala sobre uma canção de lamento que ele se inspirou no clássico milenar védico, que é o Bhagavad Gita. Perfeito. Vamos então ouvir Gita com o Max Ritchie aqui no Espaço Jovem. Thank you. Bom, hora galera, do nosso quiz, né, Gustavo? Exatamente, voltamos ao quiz, só que dessa vez para falar da resposta do quiz que anunciamos na semana passada, não é verdade? Isso aí. Bom, na semana passada nós perguntamos, o Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857, sendo a principal obra literária da doutrina espírita. Divide-se em quatro partes, as causas primárias, mundo espírita ou 12 espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Diante do fato de que cada uma dessas partes deu origem aos demais livros que compõem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos também pode ser chamado de: alternativa A, espinha dorsal da doutrina; alternativa B, o pai de todos os livros; ou alternativa C, o livro de Kardec. Qual a alternativa certa, Lízia? Pois é, alternativa A, espinha dorsal da doutrina. E quem ganhou? Ah, uma menina. Parabéns, Gilda Machado Coelho. Participou por e-mail. Isso aí, participe parabéns. Sempre, parabéns, Gilda. Obrigado pela sua participação, bem como pela participação de todos os que mandaram suas respostas pra gente. E a Gilda irá receber, como brinde do Espaço Jovem, o livro Cinderela em Família, da Kate Lúcia Portela, uma publicação da editora ID. É bonitinho, viu, gente? Pois é. E também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Gilda tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo finais de semana, para passar aqui na Rádio Rio de Janeiro. Esse prazo começa a contar amanhã, sexta-feira, dia 20 de maio, e ela passa aqui diretamente na portaria da rádio, trazendo um documento de identificação com foto e retira o seu brinde. Parabéns, viu, Gilda? Valeu, né? Parabéns, menina, e participe sempre. Espaço Jovem. Gente, queremos aqui agradecer a participação do Max Ritchio, ele que abrilhantou enormemente o Espaço Jovem de hoje. É coisa chique, com seu, né, violão. Max, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Nossa, agradecimento é todo meu. Como já disse no início, estou honrado e lisonjeado. Muito obrigado pelo espaço que nos dá a jovens músicos, né? Esse programa é para vocês, jovens. Pois é, para todos nós jovens. Agradeço os ouvintes também. E eu gostaria de convidá-los todos a ir para o Café Concerto do dia 4 de junho, que será um recital comigo, né? Max Ritchio ao violão, tocando um repertório das duas faixas que foram tocadas aqui, também faz parte do repertório que eu vou tocar. E então no dia 4 de junho, sábado, às 19 horas, Salão do Centro Espírita Israel Barcelos, Rua Sapopemba, 705, Bento Ribeiro. É um real apenas, né, nossa, o ingresso. Puxa. Certo. Muito bom. Tem uma sugestão de doar 1 quilo de alimento não perecível. Muito bom, gente. Vale a muito pena, obrigado, participar. Valeu, poxa, obrigado você, Max. E temos encontro marcado, Gustavo, semana que vem? Sim, galera, temos encontro marcado sempre às 14h, toda quinta-feira, com reprise aos domingos no mesmo horário. Nossas dicas, Lízia, rapidinho. As nossas dicas, muito rápido, gente. É uma coisa, atenção para as dicas, né, de emergência. Dê à pessoa atingida tanto espaço, né, quanto ela precisa para respirar. Não mova essa pessoa, né, que no caso tenha acontecido algum acidente, porque isso pode causar dano, gente, pode quebrar os ossos e machucar mais ainda essa pessoa. Em caso de hemorragia externa, pressão sobre a fronte do sangramento, né, um pedaço de gás ou um lenço limpo é muito bom, né? Use isso. Não dê por conta própria água ou qualquer outro líquido à pessoa, porque ela pode engasgar e você não está pronto para esse tipo de atendimento. É claro. Não é? Quando uma pessoa desmaiar, afrouxe suas roupas, especialmente ao redor do tórax e pescoço, mantendo a cabeça mais baixa que o rosto do seu corpo. Muitos acidentes envolvem choque. Haja de modo a manter a vítima tão quente quanto possível, com roupas extras ou cobertores. Uma leve massagem pode ajudar. Limpe pequenas feridas e arranhões com água corrente e água oxigenada. Espere secar e depois aplique solução de iodo, povidona, mas é conhecida como povidine. Isso aí, e pequenas dicas, isso, mas muito úteis. E o médico logo em seguida, é bom, viu? Com certeza. E quem quer entrar em contato, Lízia, como fazer? Então, para tanto, anote nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua idade, se quiser, né, o seu recadinho, não é isso, gente?